Mais fácil é fazermos casas e deixámos-las abandonadas. Agora depois foi preciso recuperá-la, porque metia umidade, mas depois foi toda, trabalhámos com a Arquivo Hoje, que é uma empresa com grande experiência nesta área, e há ali muita interpretação e de um trabalho, e da própria equipe. Hoje temos aqui um conjunto de funcionários que nunca existiu, porque temos um número de visitantes. Também várias peças musealizadas, não é? É isso mesmo. Algumas que, porque não existia o centro interpretativo, não estão em no Conselho da Oliveira do Hospital. Há essa vontade de trazer para a Bobadela essas peças? Nós já fizemos reuniões em Coimbra para tentarmos a recuperação daquilo que achamos que é nosso. Agora há muitas dúvidas sobre isso, e por isso é um tema que neste momento não é relevante. Neste momento é um tema que nós temos, eu e a Sra. Vereadora acompanhamos, e temos com o Museu Machado Castro, fizemos reuniões já a propósito disso, e aquilo que nós, toda a gente diz, que as peças são da Bobadela e por isso devem regressar à sua origem, se nós tivermos. Também há aqui um sentido, nós queremos melhorar o Museu Dr. António Simões Saraiva, também é outro dos objetivos ainda para este mandato, que é a melhoria das instalações, e também darmos-lhe mais uma volta, e mais em termos técnicos, em termos científicos, com pessoas que dominam estas áreas temáticas da musealização, que não é o meu caso, como se pode perceber, e por isso eu acho que há aqui um caminho a percorrer, e que este Executivo tenho feito, na minha opinião, bem, com este trabalho excelente da Sra. Vereadora e toda a equipe.